Abordado pela polícia quase todo dia, pela cor, pelo som, pela aparência. Roupa larga, gingado e careca. Ainda por cima, curte som de favela. Tô ferrado, mais um morador da Zona Sul. Mas aí nosso lugar é em Bugaçu, outra cidade atingida pelo sistema. Só mora plebe aqui, não tem problema. Mas aqui não é o Jardins, não é o Morumbi. Vem ver de perto como é aqui, nossa banca é forte. Função MC, consciência, atitude, irmandade. Conhecer a malícia da vida é necessário pra viver aqui. Meu irmão tem que ser esperto entre drogas, bebida, polícia, bandido. Pra se ferrar, Clack Boom é dois palitos. Molecada esperta jogando uma bola. E de fundo rola aquele som da hora. Tirando um lazer, uma roda de capoeira. Praticando o esporte, a cultura brasileira. E se a banca dos metidos, a playboy embaçar, aí mano, o bicho vai pegar. É noticiário no jornal, da televisão. Assunto número um mais violenta, meu irmão. Se você acha que eu sou sensacionalista, se liga, em Bugaçu não é uma bela vista. Letras bonitas, não relato um dia a dia. Em Bugaçu é periferia. Bugaçu, Zona Sul, periferia. Bugaçu, periferia. Fica viva é a arte do dia a dia. Arte. Bugaçu, Zona Sul, periferia. Fica viva é a arte do dia a dia. Boizada se drogando, viajando. Se ferrou lá na praça, roubaram seu carango. Bandidos trocam tiro com a polícia. Um abraço de ambos os lados, foram pro saco. Moleque de 10 anos com um cano na mão. Por um papelote, se torna avião. Sem cultura, sem futuro, sem educação. A profissão que sobra, ladrão. Vá até a banca, leia o jornal. Morre na Zona Sul, mas o marginal. É assim que somos encarados, rotulados. Malandro, vagabundo, malaco. Tá ligado? Bala perdida, tira a vida. Boteco cheio, escola vazia. Desigualdade social, desemprego. E mais tarde surge o desespero, aquela arma guardada em casa pra proteção. Agora vai ter que ser a sua salvação. Vida do crime é o caminho. Assalta a mão armada, matou o vizinho. O sistema conseguiu o que queria e tal. Mas o irmão no X, mais um funeral. Dois a menos na contagem final. Quem diria, em Bugaçu é periferia. Em Bugaçu, Zona Sul, periferia. Fica viva é a arte do dia a dia. Em Bugaçu, Zona Sul, periferia. Fica viva é a arte do dia a dia. Ontem mais um maluco foi enquadrado em mais uma tentativa de assalto. Um sonho de vida melhor foi por água abaixo. Um 5-7 flagrado, um 12 forjado. Há 10 anos de cadeia, o mano foi condenado. Vivendo a detenção, ninguém confia não. De ouvir essas ideias, tô em Cipó em Bugaçu é a minha quebrada. E muitas outras desgraças aqui são geradas pela falta de recurso, a enorme incompetência de nossos políticos que geram essa decadência. Moleques viciados, conflito de traficante. Roubo, tiro, morte, droga a todo instante. A realidade é dura e cruel. Direitos do cidadão, não, só no não, papel, porque as leis aqui não são cumpridas. Direitos humanos não chegam ao povo da periferia. Saúde, transporte, educação, aqui não, ação de mera ilusão. São mais umas as palavras em vão na Constituição. E que não se importa na tua situação. De fome, desemprego, violência, miséria. Gente oprimida, sofrida. Meu povo da favela, mas isso acontece em quase todo o Brasil. Em Bugaçu é só mais uma entre mil. Aqui não tem laia, laia, nem xinga-linga. Crucificado, banca forte, é periferia. Bugaçu, Zona Sul, periferia. Lá, lá, lá, lá. Fica viva é a arte do dia a dia. liguei. O Açu, tu é Açu, eu já me liguei. Aí maluco, saca só. Crucificados pelo sistema, eu também sou. Eu cresci na Zona Sul, aprendi na Zona Sul. Coisas que até hoje em minha vida eu aplico. Cês estão ligado, hack, mouse, moleque. Quem é da Zona Sul, jamais se esquece. É tipo assim, corintiano até morrer, morou, Joe. Cê tá ligado no que falo. Cipó Guaçu, Imbu Guaçu, Jardim Oriental, Vila Joaniza, o meu berço. Infelizmente, por aqui não há paz, mas eu não deixo de desejar jamais. Isso é sangue, pão, Jay, crucificados pelo sistema. Que Deus ilumine nossa caminhada. Mano, o que há aí sem tretar? Nós crescemos na mesma quebrada. Agora nós domina. Agora nós domina. Guaçu, Zona Sul, periferia. Fica viva é a arte do dia a dia. Aqui vai, crucificado. Guaçu, Zona Sul, periferia. Não deixa a peteca cair, moro, Joe. A rima continua, sangue bom. Vai que vai na fé. Guaçu, Zona Sul, periferia.